hoje, nós vamos fazer a leitura de um trecho do texto A Esquerda que se Foi, uma reflexão pessoal de Murray Bookchin. Murray Bookchin nasceu em Nova York em 14 de janeiro de 1921. Seus pais eram imigrantes de origem judaica-russa e militantes do Industrial Works of the World, a famosa IWW. Bookchin começou sua militância bem cedo na Liga Juvenil Comunista, mas logo se incomoda com o autoritarismo da organização e rompe definitivamente com o stalinismo em 1939, quando do Pacto de Não Agressão de Hitler e Stalin. Após esse momento, Murray Bookchin vai se aproximar dos grupos trotskistas, militando em sua fileira e no movimento operário durante os anos 40. Na década seguinte, Bookchin vai se aproximar dos chamados socialistas libertários e vai cerrar fileiras com os grupos de marxistas alemães dissidentes que haviam migrado para os Estados Unidos. Foi justamente nos últimos anos da década de 50 que publicou seus primeiros escritos sobre ecologia, preocupação que lhe acompanhará até o fim de sua vida e que foi uma de suas maiores contribuições para a esquerda radical do mundo todo. Nos anos 60 e 70, vai participar de praticamente todas as lutas e debates da esquerda norte-americana, desde as ações do grupo The Weather Underground até os Panteras Negras. Discutiu a atuação dos Estados Unidos no Vietnã e os impactos ambientais da criação de usinas nucleares e estradas. Foi justamente durante esse período de intensa produção e amadurecimento de sua militância que Bookchin se proclama anarquista, enriquecendo e atualizando a ideologia e fornecendo ao movimento anarquista novas ferramentas para se analisar as mudanças tão rápidas que estávamos enfrentando. Fora a questão ecológica, Bookchin vai discutir sua proposta de municipalismo libertário, resgatando as práticas comunalistas e as reflexões feitas por Kropotkin acerca da ajuda mútua. Nos anos 80 e 90, Bookchin viu renascer uma tendência no interior do anarquismo norte-americano, o individualismo, corrente do anarquismo que não partilhava em nenhum ponto. Muito pelo contrário, julgava que o individualismo anarquista mais prejudicava a tradição anarquista do que a enriquecia. Assim, escreveu um livro no qual vai discernir o anarquismo de estilo de vida, que reunia o individualismo, o primitivismo ou o anarquismo como caos no estilo Hakimbey, do anarquismo social, este último ligado a figuras como Bakunin, Kropotkin, Malatesta e outros. No final dos anos 90, Bookchin, decepcionado com o movimento anarquista norte-americano, vai progressivamente se desligar do movimento, filiando-se à corrente comunalista, partindo da ideia de democracia radical aliada a uma preocupação ecológica igualmente radical. E em 30 de julho de 2006, Murray Bookchin morreu de insuficiência cardíaca, e assim se foi uma das figuras mais importantes da esquerda radical norte-americana. Sem mais delongas, segue o texto A Esquerda que se Foi, uma reflexão pessoal de Murray Bookchin. Bora lá? Rádio Paralelo, a partir de Montres desde 2016. Existirá uma esquerda hoje? É certo que a esquerda que se foi lutou contra inúmeras irracionalidades da ordem social existente, tais como a exaustiva carga horária de trabalho, a fome desesperada e a pobreza abjeta. Ela fez isso porque a perturbação dessas irracionalidades teria desmoralizado completamente as forças que lutavam por transformações sociais fundamentais. Ela sempre foi reivindicações aparentemente reformistas, mas as fez para mostrar o fracasso da ordem social existente na realização das necessidades mais elementares das pessoas excluídas. Na luta por essas reformas, no entanto, a preocupação da esquerda que se foi era, de maneira explícita e decidida, enfatizar a necessidade de se modificar toda a ordem social, não de torná-la menos irracional e menos palatável. Hoje, a esquerda que se foi também estaria lutando excessivamente contra as forças que estão acabando com a camada de ozônio, destruindo as florestas e proliferando as instalações de energia nuclear, com o objetivo de preservar a própria vida neste planeta. Nesse mesmo sentido, a esquerda que se foi reconhecia que existem muitos problemas que não podem ser resolvidos dentro da estrutura do capitalismo. Ela sustentava, por mais irreal que fosse, sua posição revolucionária, em vez de usufruir de favores do governo ou entregar sua identidade a programas oportunistas. A todo momento, a história mostra a esquerda com claras alternativas ou com progressos efetivos de ação. Em agosto de 1914, por exemplo, não existiam forças que pudessem impedir a eclosão da Primeira Guerra Mundial, nem mesmo a social-democracia, que havia se comprometido com a oposição à guerra. A esquerda tinha que viver uma vida ineficaz, frequentemente secreta e frustrante, entre as emanações de um nacionalismo agressivo e popular que tragou grande parte da Europa, incluindo a maioria dos trabalhadores do movimento socialista. Da mesma maneira, em 1938, não havia qualquer possibilidade da Revolução Espanhola ser salva dos ataques militaristas fascistas e da traiçoeira contra-revolução stalinista, apesar das bravas lutas que continuaram por grande parte todo o ano seguinte. Lamentavelmente, há algumas situações dificílimas, nas quais uma autêntica esquerda pode apenas tomar uma posição moral, sem esperanças de intervir com sucesso. Nesses casos, ela pode apenas tentar educar, com paciência, aqueles que estejam dispostos a ouvir e expor suas ideias para indivíduos racionais, por menores que sejam as plateias, agindo como força ética que se opõe à arte do possível, para utilizar uma definição liberal famosa da política. Um caso recente foi um admirável slogan que surgiu no início da Guerra do Golfo: "Nenhum dos lados está certo." Um slogan que, obviamente, não combinava com a atitude nacionalista da grande maioria do povo americano e nem era politicamente efetivo. Na realidade, escolher um dos lados na Guerra do Golfo teria sido, de um lado, confundir o chauvinismo nacional americano com a democracia, ou, de outro, confundir uma indiferença ao totalitarismo de Saddam Hussein com o anti-imperialismo. Querer que uma autêntica esquerda possa sempre ter uma solução prática para todos os problemas da sociedade é quimérico. Defender os males menores como soluções para todo o mal que essa sociedade gera conduzirá ao pior dos males possíveis, a dissolução da esquerda em um pântano liberal de humilhações e concessões infindáveis. No meio de todas as suas lutas em apoio às questões concretas, uma autêntica esquerda tem de defender a posição de que a sociedade presente deve ser demolida e substituída por uma outra, que seja racional. Tal foi o caso do socialismo como Eugene Debs e de anarquistas como Emma Goldman e Alexandre Berkman, membros da esquerda que se foi. Sendo direto, o que esta sociedade faz com frequência não deveria impedir os membros da esquerda de investigar a lógica dos acontecimentos racionalmente ou de defender como a sociedade deveria ser. Qualquer esforço para adaptar o deveria racional ao é irracional abandona o espaço no espectro político que deveria ser ocupado por uma esquerda que tem como premissa a razão, a liberdade e o humanismo ecológico. A necessidade de manter firmes os principais compromissos que minimamente definem a esquerda pode nem sempre ser popular, mas a alternativa às monstruosas irracionalidades que permeiam a sociedade atual deve sempre ser mantida, alimentada e desenvolvida, se quisermos um dia chegar a uma nova sociedade. Pode ser que, em um futuro próximo, uma autêntica esquerda tenha uma pequena, se tiver alguma, perspectiva de ter muitos adeptos. Porém, se ela renunciar aos princípios mais básicos que a definem, internacionalismo, democracia, antimilitarismo, revolução, secularismo e racionalismo, assim como outros como o confederalismo, a palavra esquerda não terá mais qualquer significado em nosso vocabulário político. Alguém pode se chamar de liberal, de social-democrata, de verde realo ou de reformista. Essa é uma decisão que cada indivíduo é livre para tomar, de acordo com suas convicções políticas e sociais. Porém, para aqueles que reivindicam ser de esquerda, deveria existir uma clara compreensão de que a utilização do termo esquerda envolve a aceitação de princípios fundamentais que, literalmente, definem e justificam a utilização da palavra. Isso significa que algumas ideias como nacionalismo, provincianismo, autoritarismo e, certamente, para os anarquistas de todos os tipos, qualquer compromisso com um Estado-nação e símbolos como o rifle quebrado do pacifismo são totalmente estranhos aos princípios que definem a esquerda. Tais ideias, introduzidas na política, não têm espaço em qualquer política que possa ser autenticamente caracterizada como uma política de esquerda. Se tal política não existir, deve-se permitir que o termo esquerda pereça com honra. Porém, se a esquerda tivesse finalmente de desaparecer por razão da fusão de perspectivas reformistas, liberais, nacionalistas e provincianas, a sociedade moderna perderia o princípio da esperança, para usar o termo de Ernest Bloch, um princípio permanente que guiou todos os movimentos revolucionários do passado. A esquerda não seria mais a consciência da sociedade e nem poderia expor a posição de que a sociedade atual é totalmente irracional e deveria ser substituída por uma outra, guiada pela razão, pela ética ecológica e pela real preocupação pelo bem-estar humano. No que me diz respeito, o mundo atual não é aquele em que eu gostaria de viver. Maio de 1991. Esse foi mais um Leituras Libertárias do Antinomia, projeto da Biblioteca Terra Livre. Espero que vocês tenham gostado e para saber mais dos nossos projetos, nos acompanhem nas redes sociais. No Twitter estamos como @bterralivre, no Facebook e Instagram como @bibliotecaterralivre. Nosso site é bibliotecaterralivre.noblogs.org e nosso e-mail é bibliotecaterralivre@gmail.com. Um forte abraço! Atenção agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho, professor doutor Oliveira de Salazar. Oh, bate mais ela a foder que eu quero ouvir a errada paralelo. others I really care about you. Back into the world. Back into the world. Back into the world. Back into the world. Your mind is like a radio, set into a certain frequency range. We choose to live in a narrow reality tunnel. Ignore the infinite bifurcations along the way. COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia. Paralelos, alados, jamás serán pisados. Paralelos, alados, jamás serán pisados. Contra os meridianos. Contra os meridianos. Contra as transversais. Contra as transversais. Contra as perpendiculares. Ui, os perpendiculares. Contra. Contra. Alados, jamais serão pisados. Boa noite, dirigentes, militantes, companheiros do Chega. Falo-vos hoje por um motivo muito específico. Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial nas próximas eleições. Sigan. Até tenho amigos ciganos. Até tenho amigos ciganos. Não. teve um evento novo para nossa conjuntura nacional, que foi a manifestação ali na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, promovida por grupos antifascistas, junto também com torcidas organizadas dos principais clubes da cidade de São Paulo. A novidade desse evento foi que mostrou que também os setores mais radicalizados da esquerda, do antifascismo, também deram as suas caras, né? E se mostraram também fortes atuantes ali para mudar um pouco o cenário que a gente está vivendo. Vitor, pensando nisso, qual que você acha que seriam os efeitos mais práticos desse último evento de domingo? Como você acha que isso pode mudar um pouco o curso das coisas que a gente está vivendo atualmente no Brasil? Eu acho que com essas manifestações aí que rolaram, na verdade não foi só aqui em São Paulo, né? Aconteceu em várias partes do Brasil, isso mostrou que na realidade os bolsonaristas estavam ocupando a rua com cartazes para fechar STF, para voltar à ditadura. Esses caras, eles não vão ficar tão tranquilos mais, porque na realidade isso mostra que existe uma força de movimentos que vão ser contra o bolsonarismo, o Bolsonaro em particular, e na verdade eles estão pautando a democracia. Então são setores que a gente percebe que eles são os setores mais radicalizados da esquerda, mas que estão usando, né, do projeto da defesa da democracia para também não serem criminalizados dentro desse processo todo. Então eu vejo com um olhar que no futuro, né, agora com a pandemia inclusive, dentro desse contexto aí, e os bolsonaristas, eles não vão estar tão tranquilos para fazer o que eles quiserem na rua, encontrar uma galera para se opor, né? Adriano, acho que também tem um outro lado da moeda, né? E aí a gente já viu isso também é uma relação, né, muito mais próxima que o nosso cenário aqui brasileiro tem com os Estados Unidos, né? Primeiro, acho que a manifestação de ontem, né, do domingo, a gente só pode entender a partir de toda essa onda de revolta popular que estourou nos Estados Unidos, acho que está diretamente relacionada, né? E também a reação, né, dos dois governos neofascistas, né? Tanto do Trump como do Bolsonaro. Um dos pontos, abertamente, é colocarem os manifestantes como terroristas. Apesar de ser um discurso, apesar de ser uma construção de narrativa, quais são os perigos que você acha que isso pode acontecer? Eu acho que, como a gente já relembra em muitos momentos, né, o limite da social-democracia, o limite dessa democracia parlamentar, é de alguma maneira manter os grupos fascistas em baixa intensidade para que eles possam usar dessas forças quando julguem necessárias, né? Então, quando a gente vê um Witzel, vê um Dória, vê esses indivíduos construindo um discurso supostamente contrário ao fascismo, a gente não consegue achar que, na verdade, eles só estão esperando a deixa para eles poderem ocupar esse lugar e usar essas ações, né? Então, acho que a grande tensão que a gente está vivenciando, me parece, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, é da ressaca que vai vir desse processo de lutas. Nos Estados Unidos, eu acho que isso é bastante claro. A gente vê uma captura de imagens, enfim, todo um levantamento e uma taxação dessas pessoas para no momento posterior, quando as coisas supostamente voltarem a alguma normalidade, se é que isso vai existir, é que as pessoas sejam caçadas, incriminadas, enfim. Entrem nessa lógica, nessa dinâmica que a gente tem de encarceramento em massas, e que a tendência é essa, né? Aqui no Brasil a gente está vendo recentemente um desses deputados neofascistas, né? Aquele brucutu carioca que era um ex-policial militar. Ele protocolou uma solicitação de alteração de projeto de lei para mudar a maravilhosa lei antiterrorista sancionada pela Dilma, né? Então a gente não se esquecer também o limite desse discurso democrático parlamentar, que de alguma maneira coloca pra gente os horizontes dessa política, né? Mesmo um partido que supostamente está do lado da classe trabalhadora e está lutando contra o fascismo, foi conivente e sancionou uma lei antiterrorista que, por muito pouco, não coloca os movimentos sociais como organizações terroristas. E esse é o esforço permanente da direita, seja ela centro-direita ou seja ela direita, extrema-direita, de taxar as pessoas nesse lugar. E aí só pensar na bizarrice disso, porque você pega um deputado como o Alexandre Frota, a gente vê a esquizofrenia que está no processo, porque se num primeiro momento ele defende defende abertamente as posições bolsonaristas, no momento seguinte ele está colocando um anabola no Twitter dele, se reivindicando antifa e uma articulação da esquerda para combater o bolsonarismo. Então, para a gente ver o grau da loucura também que está sendo mobilizado por esses parlamentares, né? É, Manu, pensando nisso, né, que o Adriano colocou, né, que teve um efeito muito rápido e positivo, né, foi uma grande adesão aí nas redes sociais, né, do antifascismo, né, o pessoal se apropriando da bandeira antifascista e tal, o que é bom, né, porque aí significa que pelo menos tem mais gente simpática, né, à ideia do antifascismo, no mínimo, ou estão curiosas para conhecer mais, ou então realmente se passaram a se identificar, né, mas ao mesmo tempo tem os oportunistas de plantão, né, então Witzel antifascista, né? Depois ainda mais do que aconteceu semana passada, né? Que a Polícia Federal fez uma operação na casa dele. Então o Dória ser antifascista, Frota, etc. Como que você olha esse processo, então, de ampliação do termo do antifascismo, né? E esses riscos? Eu acho que é um momento meio, sei lá, tem vários limiares nessa coisa toda, né? Acho que a gente pode ficar tanto num aspecto meio raso, né? Do que esse termo pode gerar. Acho que em momentos, assim, de extremas polarizações, alguns termos aparecem e acabam não sendo aprofundados, ficando no raso mesmo, criando um imaginário simbólico do que seria, mas sem aprofundamento das coisas. Então, acho que pode chegar a isso, né? Mas eu acho que também pode ser um momento das pessoas se apropriarem de fato do que seria esse antifascismo, o que ele representa e até conseguirem distinguir, né, esses discursos dessas pessoas que estão se colocando enquanto antifascista, né? Tipo, é isso, um Dória se colocar enquanto antifascista, né? É uma piada, né? Então, acho que nesse caso a informação e cada vez mais se inteirar sobre o que seria isso é importante até para você conseguir distinguir, né, essas pessoas, esse lugar das coisas dentro desse processo. E acho que, não sei, a gente viu hoje, né, um pouco disso, né, que ao mesmo tempo que caiu na boca de todo mundo esse termo e todo mundo hasteando as bandeiras no Instagram e Facebooks e WhatsApp, o quanto também já virou uma grande brincadeira também com a coisa toda, né? Então, acho que é um momento que a gente precisa aproveitar para aprofundar as coisas e não deixar cair num lugar raso também, talvez, né? É que em relação a isso que a Manu coloca, um ponto sempre que me pega são essas aproximações e diferenças quando a gente pensa a relação do antifascismo com o anarquismo, né? Quando a gente pensa o antifascismo, ele tá combatendo um inimigo claro, e a unidade existe nesse combate. Então, quando a gente já fez aqueles debates sobre unidade na esquerda e falou sobre a unidade dos oprimidos contra os opressores, esse eu acho que é um desses momentos, mas aí é sempre pensar nesses horizontes também, o que se constrói, o que está sendo colocado como um horizonte de atuação, porque você pode ser antifascista e você, é isso, você ser parlamentar, você não necessariamente entender quais são as estruturas do fascismo e o que você necessariamente está combatendo, né? Você me parece, acho que um pouco essa uma das críticas, das reflexões que a gente tem que ter em relação ao ato de ontem. Quando a gente pensa nas pessoas na rua, basicamente são essas pessoas que estão sendo combatidas, e a ideia do bolsonarismo está sendo combatido. Não necessariamente é um projeto fascista que está muito mais arraigado na nossa sociedade que essas pessoas estão colocando em xeque, né? Porque o fascismo, ele já há muito tempo deixou de ser apenas um momento histórico e passou a ser um modo de gestão do Estado, do capitalismo, que precisam ser combatidos, né? A racionalidade da sociedade que a gente vive, ela é fascista, então a gente precisa criar uma nova sociedade. E aí, nesse aspecto, eu acho que são dois pontos que se distinguem: a luta antifascista e o anarquismo. Oh, mãe, mete a mesa na varanda! Vai começar a Rádio Paralelo! Tes différences sont plus pareilles comme les autres, c'est un cliché. Boogie Ballot. a place for rocking bands. I drive the streets to Mr. Great. I love enough to calm under rest, but I'm still not crazy, gonna give me a chance. I'm young, the roof is tumbling down. A bandit's pain, wanna be your man. And there are girls and a lover too. Behind the people in the corner was you. Oh no, I couldn't stop looking at her. The far hills they've been killing around. Oh no, those flashing and perfect hips gonna turn me crazy, baby, give me a thrill. I go, I'm opening this bottle for you. I love the way you're moving, baby. I've never seen a goddess like you. For George, nigga. Fuck that right interview. We doing this shit for George, nigga. Hey, you talking about? Fuck you, nigga. Yes, sir. Fuck you. Pussy ass, nigga. Get the fuck up out of here. Pussy ass. Yes, sir. That's us, nigga. Fuck, let me see that. Hold on. Let's go. Go up. Go up. Go up. Go up. Hey, what's the news? Telling you. Go up. Hey, we're a news guy. Go up. Yeah. Yeah! shit. Hey, hey, I'm finna drop my mixtape called Fuck 12. Do this shit for George. Fuck 12. Do this shit for George. Fuck 12. Yeah, do that shit for George. Fuck yeah. The authority comes in and they fix the situation, but the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken. And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking Football Hall of Fame, about burning a fucking Target? You broke the contract when you killed us in the streets and didn't give a fuck. You broke the contract when for 400 years we played your game and built your wealth. You broke the contract when we built our wealth again on our own by our bootstraps in Tulsa, and you dropped bombs on us. When we built it in Rosewood and you came in and you slaughtered us. You broke the contract, so fuck your Target. Fuck your Hall of Fame. As far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground. And it still wouldn't be enough. And they are lucky that what black people are looking for is equality and not revenge. Start to ignite. A Constituição Política define a nação portuguesa como um Estado unitário na complexidade dos territórios que a constituem e dos povos que os habitam. A fórmula constitucional não é neste ponto mais que a declaração de um estado de consciência estratificado em séculos de história e através desses séculos, pelo trabalho dos portugueses e pelo humanitarismo cristão de que foram portadores. Toma la tierra. Toma la tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. Buenos días, comenzamos este segundo Cadenazo Ibérico, en el que 25 radios libres y podcasts de todo el Estado se unen hasta las 10 de la tarde en una emisión conjunta por el apoyo mutuo contra la exclusión y la pobreza de la nueva normalidad. Primavera de melodía humilde, sincera. Desde el programa Toma la Tierra, os vamos a hablar de la plataforma Intervegas. La agroecología, la soberanía alimentaria, la protección del suelo agrario vivo, la educación ambiental y la construcción colectiva son algunos de sus principios. Durante el confinamiento, Intervegas ha llevado a cabo numerosas iniciativas para proteger a los pequeños productores, potenciar las redes de cercanía y los mercados al aire libre, el derecho al desplazamiento para cultivar las huertas y el acceso a unas redes de distribución de alimentos sanos y de cercanía, para potenciar nuestra salud, las economías de multitud de pequeños productores y promover canales accesibles entre personas productoras y consumidoras. Su fuerza y su presencia son imprescindibles para protegernos frente a decisiones administrativas o políticas que limitan o recortan la construcción de estas redes y el cambio hacia un modelo agroecológico de producción de alimentos, o que sencilla y abiertamente eliminan la posibilidad de acceder a una dieta sana, como ha ocurrido en una de las comunidades autónomas durante la fase más dura del confinamiento, donde se aprobó administrar a diario menús de comida basura para los menores beneficiarios de las ayudas de los comedores escolares. Para hablar de Intervegas hemos invitado a Javier Alonso, una de las personas más activas de esta plataforma. Ya estás escuchando o segundo Cadenazo Ibérico de Radios Libres. Frena la nueva normalidad en paro mundo. Buenos días, Javier. Te damos la bienvenida a nuestro programa Toma la Tierra y a este segundo Cadenazo Ibérico de las Radios Libres. Tú, que eres una de las personas más activas de Intervegas, ¿cómo la definirías? Intervegas es una plataforma estatal presente en todo el Estado español que busca defender la protección y dinamización de los suelos agrarios vivos y fértiles, la producción agraria sostenible, la agricultura familiar y, por supuesto, también la educación ambiental. Llevamos años, décadas, viendo que el sistema no funciona, que el sistema devora los territorios y que el sistema está destruyendo la capacidad de soberanía alimentaria. Intervegas lo que pretende es trabajar para lograr una efectiva relación en un nuevo abrazo entre el campo, las vegas, las urbes. Nuestro lema es salvar lo que nos salva, que es el sector primario. Desde el principio, nuestros objetivos han sido recuperar las relaciones entre el campo y la ciudad, pues para garantizar el abastecimiento alimentario saludable, la conservación de los bienes comunes, los paisajes de la agricultura. Como colectivos hemos trabajado por ese bien común que nosotros definimos la Comunidad del Surco, y lo que pretendemos es que haya desde cada territorio un apoyo a las cuestiones que nos preocupan, que son emergentes y que son urgentes. Hemos defendido una ley a favor de la defensa de los suelos de alto valor agrario y creemos que ya toca el tiempo de que el sector primario sea lo primero. Y actualmente, ¿quiénes formáis la plataforma Intervegas? ¿Quiénes la apoyan? Intervegas la conforman personas que llevan 40 años defendiendo que el suelo, la vida, la biodiversidad, el agua son las herramientas necesarias para sobrevivir. Y Intervegas recoge ese llamamiento a la acción y ese llamamiento a la defensa del territorio. Y lo que hemos pretendido desde que el Pacto del Granado lo firmamos en el año 2015, todos estos colectivos y asociaciones, es establecer líneas de acción y de actuación que preserven los territorios agrarios, las tradiciones agrarias, que preserven los suelos milenarios históricos, que se frenen los vegacidios. Entonces, los colectivos que formamos parte de Intervega tenemos muy claro que para nosotros el sector primario debe ser lo primero, y la sensibilización y la educación ambiental. El 14 de noviembre de 2015, municipios, asociaciones, colectivos e instituciones reunidos en Granada para las primeras jornadas Federación Intervegas firmaron un gran pacto acordando 1. Iniciar la recuperación de los espacios agrarios de alto valor cultural desde los principios de la soberanía alimentaria, la coevolución y la sostenibilidad de los territorios agrarios históricos, TA. 2. Colaborar para promover y ejecutar un decálogo de medidas a favor de estos territorios. En la medida 3 podemos leer: reconocimiento del papel de los agricultores y agricultoras. En los TA, los principales actores son los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, la ganadería por cuenta propia o ajena, y que viven de ellos. Estos colectivos y sus representantes serán objeto de reconocimiento y protagonismo en la vida social y productiva. Por ello, deben materializarse ayudas dirigidas a la profesionalización del sector, considerando el beneficio social que suponen estos actores y su actividad para la comunidad en particular y la sociedad en general en relación a la capacidad para la producción de alimentos y materias primas, la creación, conservación y generación de paisajes, siendo de este modo un soporte indispensable en la protección y defensa medioambiental y en la producción agropecuaria sostenible, la generación de autoempleo y la creación de puestos de trabajo, la creación de un tejido productivo y de transformación de los productos de estos territorios in situ, especialmente de forma artesanal y fomentando el cooperativismo. Igual que el resto de la humanidad. Y en esta andadura de casi 5 años, ¿qué objetivos y líneas de trabajo habéis abierto hasta el momento? Desde Intervegas hemos establecido una estrategia 2015-2031, y desde que nació la Federación, siempre la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la defensa del territorio han sido nuestras premisas básicas. Siempre hemos considerado que llegamos tarde a la hora de proteger y dinamizar los territorios agrarios, porque los suelos de alto valor agrológico han sufrido una gran degradación, unos usos abusivos e intrusos, y se ha priorizado más la construcción y la destrucción del suelo que la defensa de su patrimonio milenario y tradicional. Desde que nacimos, la verdad que fuimos conscientes de los valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos de estos territorios agrarios, y planteamos en esa estrategia una protección y adaptación normativa. Por eso hemos venido colaborando con los ayuntamientos, con las diputaciones, con las comunidades autónomas, hemos venido trabajando con la Comisión de Agricultura, hemos venido trabajando en una ley que la hemos definido de suelos de alto valor agrológico. Y esta ley lo que nos ha permitido es encardinar la problemática que lleva ya existiendo 40 años de la destrucción de los suelos en un discurso actual, porque ahora mismo ya se considera que el suelo es un gran aliado para evitar el cambio climático como sumidero de CO2. Esta ley de defensa de los suelos de alto valor agrológico y de los suelos agrarios permite también que haya un reconocimiento del papel de los agricultores, de las agricultoras, pues para producir alimentos, para crear, conservar y regenerar los paisajes, siendo de este modo la verdad que pues que un soporte indispensable en la defensa medioambiental y en la producción agropecuaria. Generaría empleo y esta, que ha sido una de nuestras grandes líneas de acción, la elaboración de una ley de interés agrario, la verdad que tuvo una amplia acogida, porque es cierto que no tanto por la fuerza que podamos tener, sino por la urgencia.